Construa teu sonho com as cores que mais lhe agrada. Desfaça os males que mais lhe atrasa. Como se fosse um mago, desapareça com os teus problemas. Com as tuas quinzilas sempre te ajudar. Apenas um pouco, só por um segundo. A gente precisa de paz, dinheiro, alegria, amizade. É muita caridade, é tudo que se recebe. Traz felicidade na tranquilidade. Vivendo e dar, avisando sempre um futuro. Querendo bem mais pra poder sonhar. Mais alto, sem medo, sem choro. E trazendo no peito, grito de orgulho. Tatuando no braço a palavra guerreiro. Dos nossos da rua, mas nunca me espelho. Fazendo do erro o acerto correto. De quem acredita, a palavra sincera que a mente reflita e faça pensar. Querendo viver, poder ajudar, querer ser feliz. É um tempo difícil, irmão, tu tem que lutar. Não adianta esperar, as coisas não caem do céu. A tua batalha é que traz novos frutos. A cada dia, hora a hora, minuto a minuto. Na caminhada, os erros sempre necessários. Eu já caí, levantei, eu tenho o que mereço. Eu reconheço que aqui tudo tem o seu preço. Que tem valor, o que não vem de mão beijada. Só tem valor quando a conquista é suada. Olhando pra frente, querendo bem mais. Correndo atrás do teu sonho que um dia esqueci das pessoas. Tentaram mostrar que tu não é capaz. Erraram, a história te faz caminhar. Se Deus te deu a chance, vai em frente, é só acreditar. Sombrear e tudo se concretizar. Não há limites pra sonhar. Enquanto o sol brilhar e tudo se concretizar. Não há limites pra sonhar. Enquanto o sol brilhar e tudo se concretizar. Não há limites pra sonhar. Enquanto o sol brilhar e tudo se concretizar. Não há limites pra sonhar. Não há limites. Sonha a fortaleza que vive em ignição. Inspiração da luta pra chegar na elite. Tu tem que ser firme para chegar em frente. Não pode dar pra trás, não rebentar corrente. Assuma compromisso, lutar com sacrifício. A guerra é constante, machuca mais em frente. Tente, tente, mas nunca pare, sempre tente. Não desista, seja consistente. Passar por obstáculos, vê que você é páreo. Que sua persistência te faz sentir o máximo. É bom saber que tu venceu, irmão. Que a vida é uma batalha cheia de confusão. Teve decepções, experiências, tristes fatos. Caiu, levantou, seguiu passo a passo. Como vencer é difícil. Quando tu acha que tá no fim, recém no início. A experiência te dá adrenalina. A fé te determina, te deixa pra cima e firma. Não há limites pra sonhar nem pra lutar. Soldado eterno extraído do ferro. O meu exército é minha família. A estrela linda que me guia é minha filha. O sol nasce todo dia, independente do tempo. Então dos meus, te inspira e bota a cara no vento. É sem limite pra viver, sonhar, correr atrás. É sem limite pra na vida você querer ter mais. E pode crer, ela tem muito pra te oferecer. Bom ou ruim, o que vai ser é você. Quem vai escolher entre caminhos diversos, escolhas variadas. Não há limite, sua força de vontade é a arma. Encara a vida de frente, nada é por acaso. Você só colhe no futuro o que plantar no passado. Vai muito além de dinheiro, casa, carro, fome e mulher. Cê sabe o jeito, pode ter e ser o que quiser. Basta ter fé e acreditar nas possibilidades. Vou repetidos, meu, força de vontade. Enquanto sombrear e tudo se concretizar. Não há limites pra sonhar. Enquanto sombrear e tudo se concretizar. Não há limites pra sonhar. Enquanto sombrear e tudo se concretizar. Não há limites pra sonhar. Enquanto sombrear e tudo se concretizar. Não há limites pra sonhar. Enquanto sombrear e tudo se concretizar. Não há limites pra sonhar. Enquanto sombrear e tudo se não há limites pra sonhar. Enquanto o sol brilhar e tudo se concretizar. Não há limites pra sonhar. Enquanto o sol brilhar e tudo se concretizar. Não há limites pra sonhar.